Desfrute dos encantos do loteamento Ilha do Sol. São lotes de 300 metros quadrados em frente à Ilha de Itaparica. Não perca tempo. Você pode se tornar dono do mais novo e valorizado empreendimento imobiliário da Bahia com apenas 3 mil cruzeiros de sinal e 24 prestações de 1.000 cruzeiros mensais. Maiores informações pelos telefones 358-2524 ou 312-7722, ramal 267. Eu não falei, tá rapidinho, já tô de volta, você liga, participa, 243-7555. Até o meio-dia você curte Paulinho DJ e o seu programa. Ginga Bahia! Cantando comigo! 3-1-5, Itaparica FM, 91,3. E aí, como é que é então? Salvador, Bahia. Já vou, neném. Tira o carro da garagem, minha. Conversa é essa, hein? Possível. Oxi. É isso. É. Ô, Lacerda. Você já foi num golzinho? Não foi, não? Então, pega uma carona aí. E simbora, então. Bom dia. Ô, minha filha. Bota a chave na ignição. Vamos embora. Ela ainda não tinha automóvel quando eu comecei a namorar. Depois tudo melhorou, ganhou dinheiro e comprou um gol. Ele é bonitinho e todo pretinho, feito na medida pra nós dois. E todo dia ela me chama com jeitinho: vem cá, benzinho, e entra em meu bolsinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no seu golzinho, no seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no seu golzinho, no seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho. No meu não. No seu golzinho, não. No seu golzinho. E eu deixo. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho. Eu? No seu golzinho, no seu golzinho. Joga a bola, machuquei meu pé. Aí então ela provou que é mulher, cuidou de mim com muito carinho. O ortopedista me levou no seu bolsinho, tá? Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho, no seu bolsinho, no seu bolsinho. Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho, no seu bolsinho, menina, no seu bolsinho. Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho, eu? No seu bolsinho. No seu bolsinho. Não é meu, tá? Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho. Não tem algo. No seu bolsinho. No seu bolsinho. Vambora. Ô, Salomão, aí o Petrolina. Tu brincou, tem? Tá certo, eu vou trocar os pneus pra passar aí, tá? Balança. Isso. Ô, minha filha, não faça isso com o velhinho, não. Ela ainda não tinha automóvel quando eu comecei a namorar. Depois tudo melhorou, ganhou dinheiro e comprou um gol. Ele é bonitinho e todo pretinho, feito na medida pra nós dois. E todo dia ela me chama com jeitinho: vem cá, benzinho, e entre meu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no seu golzinho, no seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, menina, no seu golzinho, viu? No seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no dela, no seu golzinho. No meu não. No seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no dela, no seu golzinho, ah. No seu golzinho. Vou jogar bola, machuquei meu pé. Aí então ela provou que é mulher, cuidou de mim com muito carinho. O ortopedista me levou no seu golzinho, menina. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho. Ai, no seu golzinho, no seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, menina, em seu golzinho, viu? No seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no seu golzinho, no seu golzinho. Devagarinho eu vou entrar no seu golzinho, no seu bolzinho, no seu bolzinho. Ô, oh, minha filha, passa a marcha se raspar. Olha lá, filha. Itaparica, por Rogera, sim senhor. Então mandei fazer um zoológico e fui na selva buscar vários animais.

fez juramento de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão e ela levou. Quando vê mulher, quando vê mulher, quando vê mulher, é, mas tá chique na hora. Como é? Ele não... É... Diga aí! Ele não... Ele não... Diga de novo! Ele não... De mim e saia não gosta, e acha imoral, biquíni, duas até outra, tua até fio tentar, ele é demais. De mim e saia não gosta, e acha imoral, biquíni curtas até o tatu, ou até fio dental, ele é de... Eu quero ouvir, ele é demais, eu quero ouvir, ele é demais. Ele é de... Ele é fingido, é... E aí agora? Fez juramento de castidade pro seu amor. FM 104. Toda vez que você me beija, se movimenta uma estrela no seu olhar. Toda vez que você vem me querer, eu sinto um gosto de sol.